choque com a quiseira. Você está com a toqueira, mas é a chave que morreu. Você te escuta lendo no uma fita de fé. Just wanna let me know you're my sweet honey.